A vibe que todos esperavam. Está no ar. A vibe que todos esperavam. Está no ar. Apresentação. Tem ele. Dale, Felipe, cobiçado. Solta o play, DJ. Ao vivo agora. Bota lá pra cima. Vai começar o nosso CD ao vivo. Na beiradinha, papai. Chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. Sempre gostei de brincar de minha... Pro meu grande parceiro, Celo da GDG. Arrei. Ele e toda a galera aí tomando todas, valeu. Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. E aí, minha amiga Thay Lobato, que eu sou assim, né? Tá aqui comigo também, um abraço. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. E o quê? Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que ele, quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em te amar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim, desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Do Red, e deixa eu mandar um abraço bacana pro Ebertinho. Olha o Jefferson Potter, sempre na beiradinha, Potter. O homem nos stories mais visualizados nas redes sociais. Quero ser, mexeu com meu coração. Meu? Meu amor, vive. Super Tigrão, Jefferson Santos, o gerente Rex, o Arthur da Duque Golden também tá comigo. Não deixei de te amar, quero te reconquistar, volta pra mim. Ê, bandido, cadê o jet ski, desgraçado? O meu parceiro Helg, bagulho doido, o homem da Fade. Agora é o homem do jet ski. Oh, sorry, my love. Ai, não posso sair de mão. Telefone-me. Vai lembrando. Telefone-me. Telefone-me. Dari cobiçado. Telefone-me. E meu parceiro Irlan. Telefone-me. Tá aqui comigo. O meu amigo Blade também tá no caqueado. Blade, lembra aí, papai. A noite está bonita, a lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone-me, telefone. E aí, DJ Júnior, telefone. Do Norte Sul, eu passei. Vamos junto. Telefone-me. Já tá ao vivo na beirada. sem mais o que fazer. Um abraço do cobiçado pra você. DJ Felipe Cobiçado. Já fiz mil declarações e você. Olha o preto. Vinícius Tito. Muito chato. Olha Felipe Cobiçado. Descansando meu olhar. Meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Vai lembrando o Rex. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. E até? Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando se. E meu parceiro Michel? Pula nas beiras mar, olha o Michel. Sofrendo o meu brother pelo seu amor. Aqui na beiradinha. Você, você, você. Flavinho Menezes dá valor. Eu. Alô, Michael Douglas. Balde na mesa do preto do chope, vai. Eu, quando te encontrei, um brilho em teu olhar. E hoje tem cobiçado da tardezinha. Antiga sede do Seninha. Na Bom Jardim, viu, gente? Aí depois a gente invade o Pompilha Cus. Rob Crocodilo. Vem. Primeiro cobiçada, vai lá, agora que eu me lembrei. Lá no recreio, a Nani deu a... Aí depois o cobiçado invade o Sininha. Aqui na Boa Jardim, de canto com a Fernando Guilhom. Vai tá por lá muito pagode, cobiçado pra galera. Aí depois ser cobiçado no Pompilho. Amanhã vai ser puxado o bagulho, viu? Ai, ai. Vai, Bibirinha, tamo junto. O dos caixa baixa, meu padrinho. Na solidão. Vai. Valeu, preto, tamo junto. Só pra lembrar, viu? Eu não consigo ficar sem te ver. Já chegou um balde aqui por conta do meu amigo preto. E ele, Vinícius, te tomou. Ele falou assim, cobiçado, manda pólvora. Mais pólvora! Tente de novo! Toma pólvora! Sofre o meu coração. Vitor Freitas, meu parceiro! Eu preciso ao menos ver. Você. Eu sei o que vou fazer. Te conquistar, Irlã. Eu vou te conquistar, Irlã. Vou te conquistar. Só com você vou ficar. Te conquistar, eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Dia 8 de julho tem o novo Roda. Vai todo mundo. Ser o melhor tem que ser espetacular. Novo Robson. Tá chegando o novo Robson. Vai ter muita mulher bonita, hein? E o Potter é a primeira da fila de garçada. Ai! Ai, já me sobe um calor. Eu faço. Mulher bonita, toda dengosa, meiga, carinhosa. E aí, meu parceiro? O povo delira. Wagner! Muito gata, galera. Marcha! Mulher bonita, da aparelhagem, é muito linda, é uma viagem. Mulher bonita, da aparelhagem, gosta de dançar, gosta de ver o DJ tocar. O avião. É um avião, é um avião, é um avião, é um avião, é um avião, mulher de aparelhagem pra mim. Vai lembrando o céu da GDG. O meu parceiro Albertinho, o suco de frutas aqui comigo. Alô, pode? Contra mundo nosso gostar. Garoto do Red. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. Bora, Blade! Sou caboclo, sou da lama e não tenho nem vergonha de dizer o que eu sou. Sou da pedreira, sou do povo e do inferno. Eu posso não ter império, mas eu tenho muita fé. A minha mãe é a nega Lucimar. Sou rodado no Juru, nasci no bairro do Guamá. Lá do Juru, né, do Guamá. Fala, meu parceiro, gerente Carlos. Tu me manda um nome, engraçada. Lance, meu amor, tire, não para, diga por favor, na minha cara que se apaixonou no dia em que me viu. Deixa a pessoa. Meu amor, tire, não para. Tu quiser essa pasta aqui, viu? Na minha cara que se apaixonou no dia em que me viu. Ah, pra ter que mandar só dessas aqui, ó. Ó, ó, ó, ó. Um, dois, três. A batida, na batida. Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Calma aí que eu gosto de misturar o bagulho. Gosto de brincar, gosto de brincar. Gosto de brincar, de brincar, de brincar, de brincar, de brincar, de brincar, de brincar. Ai. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O quê? O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha. Eu era louca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora. Me esqueça, agora. Me esqueça. Vou pra balada, solteira, solteira, pra beirada. Vai, papai. Vai colher tudo que plantou. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar o mambo. I watch you. Toma, toma, toma, toma. Vai pipocando tudo cobiçadinho. MP3. Vale, meu parceiro Leonan. Vale, meus caras do Red, meus fugitivos. Todo mundo endoidando. Bora, Ilan. Vai, Ilan. Vai, Ilan. Vai, Ilan. Vai, vai, vai. O Michel, meu parceiro, Pepeu. Da Caribuna. Junto com o Irlanda, tamo junto. DJ Anderson, DJ Eduardo. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. E quem gosta é o Celo, vai. Tecnomarcante! Toma agora! E aí, Vitor Freitas? Eu tentei, não consegui. Pra minha amiga Kelly. Confesso que chorei. A Thay também tá comigo, valeu! Por causa de você. Vale a pena desistir. vale a pena desistir desse amor que vai ser meu e eu quero só pra mim. Eu não quero dividir, eu quero ela só pra mim. Só pra quem? Só pra quem? Só pra quem? Eu vou lutar pra conseguir. Eu vou lutar pra conseguir. Eu só queria pra beijar os... E aí, meu amigo Guilherme da Motorizada? Beijar os lábios. Esse não perde um na beirada. Os lábios seu, só beijar. Esse é parceiro, ele. Pra... E meu brother Gladiel aí com a gente. Só beijar. O mototáxi mais veloz de Belém do Pará. Os lábios seu, só beijar os lábios seu. Chama, chama, chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Ai, ai, ai. Vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Alô, Rodrigo! Rodrigo do Estúdio Timo. Ele e toda a galera aí com a gente, valeu, Rodrigo! Um abraço pra você aqui do Cobiçado, viu? Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro Clube Ipanema, você vai se divertir. DJ Felipe Cobiçado, você vai se dar bem. Alô, meu parceiro, preto do Jobe! E meu amigo Vinícius! Aí, Tito Bom! E toda a galera, valeu! Um abraço do Cobiçado pra você! E toda a galera com a gente! E vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Lembra, lembra, lembra. Agora! O Vitor Freitas e o Ilexi. Sabia que seu amor foi ilusão. Alô, Ilexi, tamo junto. Suas fotos eu rasguei, suas mensagens paguei. Ruth, yes. A minha alegria é saber se vai sair comigo para dançar. E aí, meu parceiro, Bibirinha, o homem das terça dada, e todos os caixa baixa aí com a gente, valeu! Vamos juntos! Me mande algum recado seu, pois que eu te amei e fiz tudo pra ter você, gostei de te dizer. E hoje, domingão, eu vou tentar, tem Robson e Crocodilo no Pompinho. Tudo pra ter você. Te dizer, você mudou, eu vou tentar. Olha o técnico. E dia 8 de junho tem um lançamento do novo Mega Robson no Palácio dos Mares, sabadão. Estaremos aí no Palácio dos Mares, dia 8 de junho, lançamento. Dia 9, Pompilho. Entendi no seu olhar. E dia 10, Magalhães, Ilha Bela no Comum. Seu olhar que louca por você. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Pra tu lembrar. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. E a Beradina? Porque eu te amo. E eu? Vai lembrando, vai lembrando. Eita, cobiçado! É DJ Felipe, meu irmão, cobiçado! Vai! Uta Breninho! Tá aqui comigo, meu parceiro Uta Breninho! Alô, Diego da Pedreira! Daqui a pouquinho tem a sua, papai! Ela veio assim, foi tão de... Minha amiga Brenda Pani! Tá comigo também, abraço esse casal que eu tenho um respeito imenso! Não é normal. Tudo começou na beirada, viu? Ai, papai! Ai, já me sobe um calor! Vou te falar. Você não vai esquecer. Vem me amar. Só me diz por quê. Até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro. Alô, Rodrigo. Onde você for. Nome do dispositivo, tamo junto. Eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Irmã dos nomes sujos. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. E que tem comigo, meu parceiro Pelezinho. Chocado, tomando todas aqui na ponta direita. Um abraço, Pelé, pra você. O que sei. Vamos junto, Geraldo. Será a minha vida? Se não te amo, não faço os beijos. Não DJ. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas, tomando uma geladinha. Vai lembrando. Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Uta Bruninha. Uta Breninho, você é dono, o filho do Diego da Pedreira. Fica imaginando. Vem pra mim. Vem, Diego. Mais pólvora. Você parece criança. Que Diego, bota um pouco de pólvora. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia. Quando você menos esperar. E quando? Aquele jeitinho, Michel! Alô, Pepe! Vem, vem, vem! Coma! Coma pólvora! O cheiro de pólvora ferve meu sangue! Vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Essa solidão. Hoje eu vou sair desse espeto de... E meu parceiro Fernando, DJ Juninho, aí da Carreta Sound. Nossa. Tá na área, Fernando, tamo junto. Vai! Vem com difícil pra mim. Sempre te amarei, amo pra toda vida. Você me faz feliz, nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão por você. Sempre te amarei. E aí, meu garçom Michael Douglas? O garçom demais, olha, história do momento. Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feri o meu coração. Atira, atira, atira. Atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Valeu, galera, tamo junto. Alô, meu parceiro Irlan. Um abraço pra você, maninho. Oh, não vê que por dentro me importante tanto amor. Que me pare por onde eu sinto medo. Tu olha, tenho frio em mim inteiro. Sai, mas que não sou mais aquela que roubaste um beijo. Ele é arco-íris que lembrava nas manhãs. Tá perdido o seu color. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. O quê? Pra continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. Perdão, e não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não existe em que não te agasse louco, a vítima sou eu. Banda Fruto da Terra, a maior emoção de sua vida. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feri o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me pare por onde se tem medo. Tu olha, eu tenho frio em mim inteiro. Vamos girar! Vamos girar tudo! Cobiçado! Cobiçado! Cobiçado! Cobiçado! Cobiçado! Cobiçado! Vai na mania, vai! Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Mijador com mijador, na mania! Sem querer te magoei, machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Bora, Diego da Pedreira, posso subir na manha. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento. Foi, não foi, hein? Foi pura ilusão, veja bem como eu estou. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, falta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, falta amor. Beijo, que o beija-flor beija o néctar de uma flor. palhaço espalha com um simples gesto de amor. Um beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tanta. Sim! Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, serei mais um pecador, porque amo você. Chega lá, Diego, na manha. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar. E mais! Eu serei mais um pecador, porque amo você. Amo você. Eu amo. Amo você. O Fabrício Nogueira, o meu primo R7, onde está o Renan do Piripaque? Eu preciso ir. E meu garoto de amigo, Reinaldo Esbaé. Aí do Reinaldo Esbaé, todo mundo com a gente, valeu! Um abraço pra vocês. Alô, Maurinho! Não quero mais passar o meu olhar. A galera que pipoca o CD aí do Cobiçado Derno, nas sexta-feira vai trazer no Bar do Baé, viu? Pra mim outra vez. Em breve tem a vibe do Cobiçado no bar. Que traga o Dume o meu amor pra mim outra vez. E vai trazer você. Sim, você não sou nada. Não sou ninguém. Não posso sorrir. Alô, meu parceiro Guilherme da Motorizada. Só eu que não sou. Tá aí comigo, abraça você, meu brother. Meu doce amor, hoje é dia de festa. Alô, Gladiel, alô, Gladiel. Aqui. Tu quer matar o cara, porra? Te espera, venha cuidar de mim. Venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta dor. Vai, vai, Cobiçado vai acelerando. Alô, Brenda Pani. Quando pensei. Um abraço a você, minha amiga. Você foi. Você e o seu grande amor, Diego da Pedreira. O meu chinelo e o casal número 1 da beirada. Sei que não. Vamos juntos. Foi um sonho. Do quê? É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar. Vou baixar o som! Vai, vai! Um abraço, garoto! Essa aqui machuca bastante. Seu amor, me enganei, foi só momentos. Momentos que me fez sofrer. Sofri por ti porque te amei. Vai, meu parceiro irmão! Só por ti. dia 8, Virlan. Palácio dos Bares, lançamento do Lobo Mega Robinson. O Diego vai comigo, ele é Brenda. Isso me fez invadir. Lançamento do Lobo Robinson. Deixando em meu coração. Vou mandar. Desejo. Essa é pra ti. Essa é pra você. Paixão, você machucou. E você? E assim me deixou. Vai, vai, vai. Ai. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Essa aqui machuca bastante. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Eu não consigo não esquecer o que passou se entre nós não houve amor. Não, não, eu sei que foi só ilusão. Eu sei, foi loucura do meu coração. O meu coração que só sonhava com você, yeah, yeah. Não, não, eu sei que tudo acabou. Não, não, entre nós não houve amor. Me acostumei a viver só. Enfim, aquele filme terminou. Eu já não sinto falta desse amor. Não. Hoje, domingão, tem cobiçado no Recreio Nani Deua, de 3 às 5 da tarde, e a partir das 5 horas, tem cobiçado no Tardezinha, no antigo Seninha, na Bom Jardim, no Bom Jardim de Canto, com a Fernando Guilhom, aí na escola, antiga escola Seninha, na nova Aero Fitness. Aí a partir das 11 da noite tem Mega Home Som no Mobile Acústico junto com o Crocodilo e todo mundo. Entre nós não. Já convidado especial. Vem com a gente. Me acostumei a viver só. Enfim, aquele filme terminou. E já presente com a gente meu parceiro Biel. Amor. A Wanda. O meu amigo Sérgio, ele. O Edivando também tá todo mundo. Vai, meu parceiro Edivando! Um abraço! E aquele CD de Bregão, na beiradinha! Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir. Vem, vem! Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim e a solidão bate na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. E você fica como? Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste. existe pra sempre. Quando te vi, está como? Vai lembrando da beiradinha, o cobiçado detona. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Já achei, Diego. Antes de embora, meto ela. Valeu, Michel. O Pepe. E toda a galera aí da Caribu nas Beira Mar. Com toda a magia e encanto, até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda a canção, me declarar. Pergunto tudo que faço. Vê teu sorriso em todos. Alô, Pelezinho! E outros olhos, o teu olhar. E a tua voz me diz: o Irlan! Te quero. O cobrador número 1 de Belém do Pará. Mas voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Quiser alguém ao mundo, vou gritar. Nunca deixei de te amar. Quero. Quero e peço pra voltar. A todas as maluquinhas. Eu sou maluca. Eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo só. Ai! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. As estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero. Valeu, Beiradinha, minha última! E essa vibe, meu parceiro Diego da Pedreira, ele pediu de detona. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, eu tenho que levar o Diego da Pedreira lá no Monju quando eu tocar, hein? Minha Cinderela. É só dessas, viu, Diego? Tô encantado por ti. Minha Cinderela. E iremos marcar pra gente ir lá, viu, meu brother? Vamos juntos. Na noite do baile você me deixou. Não se despedir. O seu encanto não se desmanchou. Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. O seu encanto não se desmanchou. Cinderela sou eu. Essa aí eu sei que não dá valor. Vai pra você. Toma pólvora. Mas quanto tempo faz que você se foi? Você me deixou pra trás, você não foi capaz. Essa aqui machuca bastante. Agora você vai. É pra você. Vai se arrepender. Alô, Diego da Pedreira. Ai, essa aqui. Essa é pra você. Você me deixou, você nem sequer pensou. No... Cadê, Diego? Preciso de mais grog. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só... Ed, me dá um sorriso aí. De pólvora para esquentar as coisas. As armas! Artilharia! Tragam artilharia pesada! Mas agora que você está só. E você? Você vem me procurar. Uma pólvora! Depois de tudo que aconteceu. E agora? Quem agora? Toma! Valeu, Beiradinha! Hoje tem cobiçado no Recreio Ananindeua. De 5, de 4 às 7 da noite. E de onde? Às 7 da noite tem cobiçado na antiga escolinha do Seninha. Aí depois tem cobiçado no Pompiro. Acústico! Todo mundo já convidado. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. DJ Felipe, o cobiçado. Cobiçado. Dali, Felipe, cobiçado. É cobiçado. Felipe, cobiçado. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará.